emoção. É mais uma do meu sim, o canibal. Essa é nossa, hein? Chama, chama. Tô na balada com a mulherada, tomando todas, tô curtindo a farra. E a mulherada já tá no clima, só curtiu o vaqueiro, essas meninas. E agora que a farra acabou e o sol raiou, tá na hora de fazer amor. E vai ter desmantelo na farra do vaqueiro. A galera dançando, tá todo mundo bebo. O paredão tocando, as meninas tomando. O uísque Red Bull é só enchendo e derramando. E vai ser desmantelo na chácara do vaqueiro. A galera dançando, tá todo mundo bebo. O paredão tocando, as meninas tomando. O uísque Red Bull é só enchendo e derramando. É mais uma que é sucesso. Essa é da minha autoria e vai, chama! Samuel Sil Canibal, estilo de vaqueiro. Portal do Arrocha. Tô na balada com a mulherada, tomando todas, tô curtindo a farra. E a mulherada já tá no clima, só curtiu o vaqueiro, essas meninas. E agora que a farra acabou e só raiou, tá na hora de fazer amor. E vai ser desmantelo na farra do vaqueiro. A galera dançando, tá todo mundo bebo. O paredão tocando, as meninas tomando. O uísque Red Bull é só enchendo e derramando. E vai ter desmantelo na chácara do vaqueiro. A galera dançando, tá todo mundo bebo. Os paredão tocando, as meninas tomando. O uísque Red Bull é só enchendo e derramando. E vai ser desmantelo na farra do vaqueiro. A galera dançando, tá todo mundo bebo. Os paredão tocando, as meninas tomando. O uísque Red Bull é só enchendo e derramando. E vai ter desmantelo na farra do vaqueiro. A galera dançando, tá todo mundo bebo. Os paredão tocando, as meninas tomando. O uísque Red Bull é só enchendo e derramando. Alô, meu patrão Hermínio do Paredão de Tsunami. Bota pra tocar o meu Sil Canibal, que é sucesso, papai.